Schools Out for Summer, ou Schools Out Completely, é o velho tema de Alice Cooper, retomado, entretanto, de um modo mais ou menos certo e praticamente brilhante em termos da época que separa os dois originais, o original e a versão. Este último integrado no último álbum Change of Address, que é ainda um tópico de passagem larga para um lança-chamas de hoje a algumas outras sessões. Soubemos também, através de uma pequena visita que alguns espanhóis aqui fizeram à Rádio Comercial aqui há pouco, o encontro não deu para nós os encontrarmos, e esta é praticamente uma dedicatória a alguns, mesmo espanhóis, que não conheçam um dos bons produtos vindos de lá e que Portugal já roda, ou pelo menos o lança-chamas aqui, em termos da heavy metal, ao Bush, pega com força. El debate va a comenzar. Tomen sus asientos, esto para tomar. No se llega a un acuerdo, el debate se alarga. Dios, qué aburrimiento, ¿qué más tiene de marchar? Líos en el Congreso. Líos en el Congreso. Uma das inserções do Lança-Chamas de hoje, emissão sábado FM Mistério da Rádio Comercial 1718, aqui todos os sábados, e hoje numa emissão em direto que vai incluir, para além do flash metálico já a seguir-se, também uma emissão muito rápida, uma daquelas dedicatórias jornais, desta vez ao Art Heavy francês. Notícias em formato flash no mundo do metal. We'll be right back. Flash Metálico, lança chamas, está prevista para muito breve a saída de um álbum ao vivo de Ozzy Osbourne. Entretanto, já com um álbum publicado no nosso país, o último de originais. Mas desta vez a notícia refere-se ao álbum com o já desaparecido guitarrista Randy Rhoads. Para ter saído há cerca de 3 anos no lugar do então Speak of the Devil, apenas recusado por Ozzy devido à morte recente de Randy. Virgin Steel, por sua vez, tem também o seu novo trabalho vinílico intitulado Noble Savage, incluindo os músicos David DeFace, como vocalista e teclista, Joey, este nome, Ivazian, na bateria, Joey O'Reilly, baixista, e o novo guitarra, Edward Persino, substituto de Jack Starr. Icon perde o seu guitarrista Stephen Clifford, lugar rapidamente ocupado por Jerry Harrison. Chastain fez já sair o seu terceiro álbum do nome Ruler of the Wasteland. Motorhead, um álbum novo para muito breve, Riding with the Driver, gravado em Londres e com um produtor surpreendente para alguns de vocês, mesmo para alguns dos outros, Bill Laswell. Aqui também no Flash Metálico, em nome de Vítor Barão e António Sérgio, agradecimento a alguns de vocês que se têm oferecido para fornecer outras informações a este Flash Metálico. A cadência já estudada desde o início, quando decidimos formar a rubrica, era quinzenal. Às vezes a inserção de lança-chamas de registro magnético, que se relacionam com necessidades próprias da realização de emissão, afastam ou tornam desapropriada certa informação. Um flash metálico, em termos do mundo rápido flash do heavy metal, não é coisa fácil de fazer. Agradecimentos a quem propôs, em bom termo, as informações. Em breve, contactaremos todos vocês. Última notícia, ou última informação de hoje, já que a série Heavy French Sex, Phil Sandoval, antigo guitarrista do grupo que agora estão a ouvir, Armored Saint, montou a banda nova Megatack. Sons em breve. FM Estéreo da Rádio Comercial. Sábados 17-18, lança-chamas as sete vidas do Heavy Metal e mais uma série que Vítor Barum aqui oferece nesta nossa emissão, desta vez com o Ad Heavy dos French. Sons do rock. O regresso de Sons do Rock, desta vez com o Heavy Metal que se pratica em França. Entendemos por bem divulgá-lo apenas num episódio, não só devido à falta de trabalhos vinílicos, como também julgamos ter já sido ultrapassada toda uma fase áurea do heavy naquele país. Começamos com o speed metal de Demonize. Philippe Chastagnol e Thierry Masson como guitarrista. Philippe Masson nas vocais. Rémy Bertel baixo e o ex-sortilégio Bob Snake à bateria constituem este quarteto seguidor de um heavy satânico, mas muito fraco. Com o álbum Rites of Chaos, Demonize, talvez devido a carências de produção, está muito longe da qualidade metálica em geral, a prova de que praticar heavy ou speed não é só pegar nos instrumentos e extrair sons. Uma boa novidade são Blasphem. Em 1983 gravaram Blasphem, o disco que estamos a ouvir e que incluía a voz de Marc Ferry, Pierre Ozolzer à guitarra, Philippe Guadagnino e Régis Martin, respectivamente, baixo e bateria. Com bastante profissionalismo e tecnicamente bem esquematizados, Blasphem perde talvez pelos temas cantados em francês, tirando muito o impacto que a sua música o exige.

Casa Chamas em mais uma edição direta no FM Estéreo da Rádio Comercial 1718. Neste momento com o Vítor Barrault e o Rock Hard francês, numa série curta dos Sons do Rock. Som forte e agressivo, grande mensagem política e social nos temas. Truss tornou-se quase uma lenda no seu país, chegando mesmo a apoiar a campanha eleitoral de Mitterrand para o governo, levando atrás de si bastantes admiradores, até então revoltados com o esquema governamental conservador. If I could be the drive, I ask myself if the gods have eyes. So what's between religion and the new messiah? The national gods have had all you liar. Dance from the fathers, I love any content. Trust in your professors, it goes and wins the day. Get sick and stagger, listen to the plates. All the bombs are dense and all the gifts are made. The diplomatic side of the occupied age. Ben Fadad is red in red. The 85's all the faithful day. Missionaries in white shirts, slaughtering in mass. Go back to your crusade. Listen, this country's the cult that you only reach to run. No exit from the danger for the Pope beyond. It's the body of repression of a couple refugee. Salvador continues to bleed. People dying on an empty tropical land. Force get good by an innocent hand. It's a piece of thousand dead in the anger show. What people discount as a silence bow. Missionaries in white shirts, slaughtering in a mass. Get back to your crusade. So Salvador. A 31 de agosto do ano passado deram o concerto de adeus, pois cada um dos membros havia enveredado por caminhos diferentes. A finalizar Sons do Rock, apenas um apontamento do que ouvimos ao longo desta série dedicada à França. Pela ordem a seguir descrita, apresentámos Demonize com God's Revenge. De Blasphème foram os temas Jacques Léventreur e Vengeance Barbare. E finalmente Trust com Antisocial, The Crusades e Limitar, este último assinalando a nossa despedida por hoje. De Desespoir. Inhumain rétrécit sans aucun lendemain. Sa bite en s'est glissée sous une grille à terre et dans un bol l'eau pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Son ombre infidèle compagne, elle s'en est allée. Refusant d'être esclave de ce vivant morné. Il tourne, il tournera toujours. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever. Pour trouver dans la mort sa seule liberté. Pleurer, mais surgisse un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais peut-être pas personne. Fleurine des Régis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Messrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, oh voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté. Et Fleurine des Régis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurine des Régis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Messrine. Messrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, il m'a rétréci sans aucun lendemain. S'habitant séducé sous une grille à terre, et dans un bol de l'eau pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Hey Fleurine des Régis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurine des Régis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Messrine. Messrine. Vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont aussi bien condamné. Messrine. En rendant la justice au nom des libertés. Messrine. Il tourne, il tourne, il tournera toujours. Messrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Messrine. Il tombera à terre et se laissera crever. Lá se chamas foi a série dedicada ao metal francês, neste momento mais curta. Algum dia se justificará uma série maior, se eles também o justificarem. Boa tarde, até às 18 é o Lança Chamas, direto aqui, FM Estéreo da Rádio Comercial, 7 vidas do Heavy Metal. Rádio Comercial. Bem com o som que alguns de vocês classificam às vezes sem grande propriedade como o Rock FM, Ed Van Allen de forma grande com Sam Yaga e os quatro Van Allen em cheio para 5150, Best of Both Worlds. Something reached out and touched me.